Aqui é Lúcio CDs. DJ Toninho, balança! Sacode! Aí a comitiva aí do Vitória Futebol Clube. O meu amigo Nildo, Léo. Alô, Dinei! Dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia, minha comadre, dançando cumbia, meu compadre, dançando cumbia. Alô! Dá-lhe uma chifrada, meu animal. Cumbia, mi comadre, bailando. Cumbia, mi comadre, bailando. Cumbia, mi comadre. Cumbia, mi comadre, bailando. Cumbia, mi comadre, bailando. Cumbia, mi comadre, bailando. Cumbia, mi comadre. Alô, alô, Toninho. Aí eu passando Madruga. Aí o Turu. Aí o fogo, passeando de carroça. Família Jota Só, aí do Rio, Carapetuba. Olha, a gente já tá pronto. Aí o CD do Josias. Aí o primeiro tempo da festa de hoje, aqui no Casarão. CD ao vivo já tá prontinho. Vereador Ezequiel da Cozamba. Quero ir contigo, amor, do super dinâmico. É o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado. Com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Segura a carroça da saudade. Vai! Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. É DJ Toninho! Vamos lá, meu maestro! Música. passei. Aí o PC Patrick, juntamente com o André da Van Envenenada. O amor do Super Dinâmico é o magnífico digital do Pará. Toca aí DJ Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o magnífico digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado do super dinâmico. Agora a sua saudade é de luxo. A maior empresa de sonorização do mundo da recordação chegou. A luxuosa carroça da saudade. Agora sim, você tem a melhor opção para recordar de verdade. O maestro da saudade chegou. O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. Dançar agora! Alô, Baitanduba! Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar, e nem ao menos uma carta. A galera GDE já na área! Eu fiquei anunciando no rádio e na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar que não vem. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar. Meu amigo Cacaio, aí os caras de paus, também já por aqui. Fiquei anunciando no rádio e na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar que não vem. Meu sargento Viegas, como será? Meu amigo há muito tempo, desde a época do Areia Branca, lá de Belém do Pará. E hoje reside aqui em Baitetuba. E claro, sempre que a gente vem por aqui, ele vem prestigiar o nosso trabalho. Ô Viegas, ao lado da sua primeira dama, um abraço pra vocês. Meu bem, esse é o amor. SOS do amor, aqui de Belém, se esconde de mim. Meu bem, SOS do amor, aqui de Belém. Já faz tanto. Aí o Cremosini, aí no bairro do Marco, lá de Belém do Pará, passeando aqui de carroça. E nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar que não vem. Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra, ou será que você se esconde de mim? Você tem a beleza da rosa, a carroça. Você tem o perfume da flor. Cada vez você fica dengosa quando se canta e Olha a família Benino. Também como sempre, já passeando de carroça aqui. Bora, Sargento Viegas! Carroça da Saudade! Aí o Flex Adriano, o Lado Jurunas. Sua voz suave me chamando de amor. Estamos gravando o CD ao vivo de hoje. Onde eu estiver, não vou te esquecer. Meu pensamento voa mil por onde. Lúcio CDs. Onde eu estiver, não vou te esquecer. Meu pensamento voa mil por onde. Pra te ver, amo você. Areias do meu mar, escrevi esta canção. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Carroça da Saudade. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar. A carroça na vida inteira, a Jamaica brasileira. Terra que mora nas praias, serras e lindas. Subterente Viegas e a sua esposa Rafaela. Um abraço aqui do maestro. Ele vai levar o CD ao vivo de hoje. Aí o Jonathan, aí a Socorro, alô Carla, diretamente lá de Belém. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. São Luís, onde vive. Aí a galera da comitiva, do lado do Bar do Calypso, do lado de Coraci, a nossa patroa Gorete. E o, juntamente aí o meu esposo, o esposo aí, o Fábio Macapá. Alô, Joel. Aí o Xará Toninho. Alô, Tani. Na cor do Nordeste, azul, doce, Maranhão. Alô, Goretti! Que tenho guardado no peito uma coisa e não sei falar. Pois não sei qual será a sua reação, pode machucar. Vamos embora, Baixetuba! Eu sei que sou tímido, encabulado, não sei encarar a situação. Se você me olha, eu olho pro lado, coitado do meu coração. Equipe Avalanche! Eu bem que queria. Elias, Luciano, Marajó, Flávio, Rodrigo, alô, Fred! Olhar pra você, aí o Thiaguinho! Te falar lentamente da minha paixão. A carroça! Mas puxa vida, alguém me faça um favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Dali, Toninho! Já que eu não tenho coragem de falar, é se meu amor venha me ouvir cantar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. A carroça da saudade. Se por acaso eu te interessar, me dê um sorriso e vamos dançar. E desde que eu te mando esta canção, do teu ouvido direto pro teu coração. Eu bem que queria ser um cara pra frente. sente ter os meus pés no chão. Olhar pra você e de repente falar lentamente da minha paixão. Mas puxa vida, alguém me faça o favor de falar tudo que eu decorei. Meu Deus do céu, que diabo de amor é esse que eu arranjei? Já que eu não tenho coragem de falar, assim meu amor venha me ouvir cantar. Só assim eu posso te dizer tudo que eu sinto por você. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Pensou em nós dois, pelo menos em mim. Olha a comitiva do Bosco! Ligo Rai, Carol, Silene, Daiane, Jaque, Marcos, Lorena, Lucídio, Ana Luiz. Como eu te amo, amor. E aí, Gorete? O seu pedaço de mim. É, Gorete, ainda há pouco, no almoço, assim, eu comi uma capivara com açaí que eu vou te contar, viu? Meu Deus do céu. Amor, é tão ruim que peço entenda, meu erro. Entenda, meu erro. Entenda. Eita, minha baité, pai d'égua. Enfim, dá-lhe carroça. Jamais vou te esquecer. Aqui no comando, aqui na comissão de frente, aí o pastor Michel, considerado aqui a Baité. A felicidade está em você, sim. Só em você, amor. Você disse que é o fim. Não acreditou em mim. Bora, Fernanda, bora, Fernanda. Não pensou em nós dois. A Andrada foi envenenada. Pelo menos em mim. Você pare de unir esse amor sem fim. Que peço entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro em mim. Entenda o erro. Amor, amor, entenda o erro. Amor, quando eu vi você, no sonho, quando eu te beijei, no sonho. Meu sonho é ter você. Aí o professor Sid Clay, aí a Jeane, Natanael, marcando presença, passeando aqui, aqui em Baitetuba. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar, meu sonho de viver com você. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vamos lá, filho, pau na máquina. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites, mundo real, paixão de um mortal. Carroça da saudade. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho é realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Olha, gente, é 31, Réveillon. Vai ter uma programação bacana aí na quadra do Irã. A música, a carreta Velhinha Sound. E a galera convidada, o amigo Henrique. Alô, Henrique. Mundo real, paixão de um mortal. Felipe! magnífico show! E essa dança é comitiva com você e com o seu coração. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Vamos lá, filho, pau na máquina. Não para não, vem cá, me dá a tua mão. Quero que sinta toda essa emoção. Cavalo manco, agora eu vou te ensinar. Isso e muito mais você só vai encontrar no Pará. Comitiva da Banha Envenenada aqui do lado. E as meninas da Via Show. Ei! Segura, meu búfalo. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se... Aí o parceiro Cássio. Aí o Piratinha. Por ti. Não sei explicar. E a sua Didi já na área aqui. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri, eu cresci com esse amor. Equipe Bola de Prata também já na área. Alô, Felipe! Ao lado da sua primeira dama e toda a equipe. Na verdade, sempre que a carroça vem a Baitetuba, Barca Arena, essa equipe que prestigia sempre a luxuosa. Alô, Felipe! Aqui! Olha o cara de hambúrguer e a sua esposa Ana Rosa, aí da Francilândia. Gorete, a empresária do Bar Calypso de Icoaraci. Ela tá passeando aqui em Baitetuba. Não se expressar. Bora, empresária! Por ti não sei expressar. Por ti eu menti, eu chorei, já sofri. Ela tira meu sossego toda vez que chega perto de mim. A luxuosa está aqui. Não contém meus desejos. Toda vez que eu a vejo, enfim. O búfalo do Marajó invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Vem, careca! Estou, meu corpo. Aí o Giovanni, a boneca, aí a Jaque, o Papito, juntos e misturados. Um abraço pra você, menina. E corpo de violão. Então mexe a Baitetuba. Ela mexe, mexe com meu bem. Ela mexe com meu coração. Ela mexe com meu corpo. E com louco de paixão. Ela mexe, mexe com meu bem. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Ela tira meu sossego toda toda vez que chega perto de mim. Não contendo meus desejos, toda vez que eu a vejo em mim, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher? De dizer, andei no meu país para encontrar você. O amigo Alonso, sua primeira dama Joyce. Meu amor, aí o Vitor Alex, passeando aqui de Aracaju, parei em Fortaleza, as praias do Nordeste, que bem. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Palmas, Campo Grande, Goiânia e Cuiabá, Brasília, São Paulo, Rio e BH, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória. No mapa vou subir pra fechar a minha história. Rio Branco, Porto Velho, Boa Vista, Macapá, de Manaus vim de barco pra Belém do Pará. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Eu sei ser infeliz. Encontrei você, ser tudo que eu quis. Meu sonho é ter você. Eu sei ser infeliz. Coisa boa. Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você ao lado. E de saudade. Aí, Viegas! Chorei. Época do xodó. Saudade, chorei. E de saudade, chorei. Aí, recepção magnífico lá na Estrada de Beja. Tem muita música, piscina liberada. E a galera da banda Fast Music. O nosso amor é lindo, você nasceu pra mim. Você sonhou pra mim. É o maestro aquecendo daqui a pouquinho. Já tem o caceteiro Franzinha. Tem o homem do alô. E o show aqui em Abaitetuba. O sol tava ficando, não podia acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, fiquei com saudade. A carroça. De saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai. Meu amor, eu te amei. Ai, ai, ai, ai. De saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai. Meu amor, te amei. Eu senti tanta saudade quando acordei e não vi você ao lado. E de saudade chorei. E de saudade chorei. E de saudade chorei. Você sonhou comigo, pode que insistir. só molhadinho tá na bola de cristal. Pegando de teus olhos e descendo sem passar. O nosso amor tá no fim de um dia acabar. Você se acordou, olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando. Aí, irmãs Dias, salão e os seguidores. Quero por favor dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Dura e forte é minha mão. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E meu parceiro Lico e a Silvia, meu casal, vou dançar contigo. Lá de Belém do Pará, tá aqui prestigiando. Alô Lico! Um abraço amigo Toninho Lico. Seu coração. Eu e você. E PC Patrick. Aí o Léo da Remixa, Dr. Roberto. O André da Van Envenenada. A comitiva aqui do lado. Para um jiriri, com você não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri, com você não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Amigo Nazael, o Nonato, a Marilene, fica coladinho, passeando de carroça. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Amigo Bruno, Reinaldo de Igarapé-Miri. Eita, Igarapé-Miri! Vai descendo, vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. E vai descendo, vai descendo, vai. E vai subindo, e vai subindo, vai. Esse é o passo do girirê. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Vamos lá, filho. Vem, vem dançar esse brega roll. Você vai gostar. E aí, Gorete? Vai vibrar como se fosse um gol. Pra cima, menina. Vem, vem dançar esse. Comitiva do Bairro Calypso, lá de Colossi. Ela que é filha aqui de Abaitetuba. Parece o maestro. O maestro nasceu aqui em Abaitetuba. Com muito orgulho. O ritmo do brega é maneiro. Quero que o Brasil inteiro aprenda a dançar. No meu Pará. Direita, o corpo colado, fazendo caqueado, com muito rebolado, que o brega tem em Belém. Com todo esse embalo, eu juro que não paro, eu quero é dançar. Passo pra esquerda, passo pra esquerda, passo pra esquerda, passo pra esquerda. Eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. eu vou cantar essa canção pra você. Ela não é o gererê, mas tu tens que aprender. Vem pra cá que eu vou dizer como você vai fazer. Vem menina, vem mexer. Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você. Carroça. Ela não é o gererê, essa tem mais notas pra você. Como é que é? Para Felipe, para Felipe. Vem balançar e ver como é que é. Este swing é na ponta do pé. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Pezinho pra frente, pezinho pra trás. Robinson Gomes. Eu vou cantar. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete e água vista. Sou tua marisca, quero te amar pra valer. Sou meu deserto do Saara, meu califa. Minha areia quente no teu corpo te excita. Sou tua miragem, teu tapete e água vista. Sou tua marisca, quero te amar pra valer. Carroça da Saudade. Na tenda dos sonhos só quero dançar pra você. A dança do ventre pra dar mais prazer. Paixão. Tem uma pirâmide, quero te dar todo o meu carinho só pra te provar. Sou toda lisca e quero te amar. Meu califa, eu te amo. Eu te quero com todo o calor. Meu califa, eu te chamo em meu sono com todo o amor. A carroça da saudade. Roça da Saudade. Sabe esses dias em que horas dizem nada? E você me toca o pijama, preferir estar na cama. Um dia a monotonia tomou conta de mim. É o tédio contando os meus problemas, esperando o meu fim. Sentado no meu quarto, tempo voa. Vida passe eu aqui à toa. Eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio pra me decidir. Vejo o programa que não me satisfaz. Leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já tive esse problema, sei que o velho é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Sentado no meu... Grande parceiro Alex! DJ Alex das Marcantes! Ele tá aqui passeando! Mas não tenho remédio pra me decidir. Vejo o programa que não me satisfaz. leio o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz. Já te... Ai, meu bom, falou! Já te entrego, é sempre assim. Se tudo piorar, não sei do que sou capaz. Já já, o Wellington Franjinha, o homem da caixa preta. Eu já tentei tudo, mas não tenho remédio. Mas pra me decidir, vejo o programa que não me satisfaz. Alô, DJ Toninho. O brega veio, o brega veio, ele veio pra ficar. Estamos gravando o CD ao vivo do maestro gostoso de Cida. Lúcio CDs. E ela, gente, detalhe, já tá pronto o primeiro tempo aí com o Josias, o espetacular. A galera se levanta, é aquela confusão. Lúcio CDs. Não importa se é branca, louro, preto ou sarará. William Júnior, o Alexandre, o Matheus. A verdade é que família 5 estrelas. Quer dançar? Quero dançar com você, tenho um amor pra valer. Quero ver rebolar, um pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Quero dançar com você, tenho um amor pra valer. Quero ver rebolar, um pregado parar. Vou ficar por aqui até o sol raiar. Eita, carroça pai d'égua! Estamos ao vivo aqui na página A Carroça da Saudade, pelo Facebook. Estamos aqui em Abaitetuba, dia da festa, padroeira Nossa Senhora da Conceição. E olha só como tá o casarão da saudade. Alô, Pantera, dá aquele close aí no salão. A galera aqui em Abaitetuba, já super lotado. Olha aí, Pantera! Olha, Marcelo Araújo! Olha o casarão como tá, lotadinho. Ele veio pra ficar. É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar. Quando toco brega dentro de qualquer salão, a galera se levanta, é aquela confusão. Não importa se é branca, louro, preto ou sarará. Nosso brega vou cantar. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir. A banda. Olha só como tá! Sai. Aí o Ricardo Souza tá ao vivo, tá online. Ela tem sabor de. A Cristina Melo. Um beijo pra você, Cristina. Que vai. Eita, essa carroça é uma loucura. WF33. A melhor gola polo. Que veste aqui os DJs da carroça. Por aqui. Alô, Elgin. Eu sou da banda Saboraça. Segura, Abaitetuba. É diferente pra valer. Não se compara ao gererê. Sem traficante nem ladrão. Mas abra o seu coração. Que ela tem sabor diferente. Que vai contagiando a gente. Prega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Põe na cabeça desse búfalo. Tô a fim de pegar nesse chifre, bebê. Brega também é caldrinho. É caldrinho. É caldrinho. Brega também é caldrinho. Os irmãos metralhas. É caldrinho. Tá é com a gente aí. Olha o piché. Brega também é caldrinho. Rafael Silva. É caldrinho. É caldrinho. Brega também é caldrinho. É caldrinho. A carroça da saudade. Barqueiro pega a menina e vem pro meio do salão. Vai rebolando a morena, parecendo. Abraço aí a galera de Abaitezinho, aí do Rio Caripetuba, juntamente com o Subtenente Viegas e a sua esposa Rafaela. Passeando aqui! Os garotos do Kini, Nelson, Ronaldo, Giovanni, Rio Urubuela. Franzinha, bora trabalhar, Franzinha. Segura, meu búfalo. Anda, bunda. The night is yours. Eu pulo, posso feel to come home. And I left us such a free. Carroçada Saudade.